Você conferiu Matador, Medusa and Archie, Just a Feeling. Dr. Alban, It's My Life. Yoto, Walls. Paul Van Dyke, Another Way. Ian Vandal, Castles in the Sky. Gus, Patreon. Iniciamos com Prida, Project Love. No próximo sábado, a partir das 22 horas na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10h37. Rio Sul Rádio Serviço. Alô, papais, aqui é o Raul Gil. Quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos: a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender. Inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. A guitarra. O baixo. A batida. A voz. Melhor maneira. Todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Está incomodado com a qualidade da informação que chega até você? Está desconfiado que as reportagens não mostram a verdade? Se você está cansado da velha imprensa e quer ler notícias com credibilidade e pautadas nos fatos, seu lugar é na Oeste. Aqui você encontra o melhor time de jornalistas do Brasil. Assine a Revista Oeste. Acesse www.revistaoeste.com. Rio Sul Rádio.

strangers light comes on slowly. A stranger's heart without a home. You put your hands into your head and then smile, cover your gamin, c'est presque le mien.